Torre Salvador. O trip 99-58 na final. Tá, 1-0. 9958, reporte passando externo, controle checado. Reporta nossa, 9958. Passou externo para morar com o trem, baixar travado. Baixou e travou o 9958. Ok, 9958, autorizado, pouso na cabeceira 1-0, vento de 1-7-0 graus com 5 nós, se o altímetro 1-0 no 5. Autorizado, 9958. P9958 no solo 09, livrando a direita, chama o solo em 121 decimal 1. 121 9958, muito obrigado, senhor. Vitória Salvador, muito boa noite, voo 2043, aproximando os pontos, espera dar 1-0, pronto. Boa noite, gol 2043. O vento é de 1,70 graus, meia dúzia de nós, o altímetro 1015. Autorizado alinhar a linha decolada 1-0. A linha decola 1-0, ajuste 1-0 no gol 2043 decolou aos 22, chame o controle em 1-9 decimal 8. Bom voo e boa noite. Seguinte, controle agora em 19-8, voo 2043, grato, uma ótima noite. 2 Salvador, boa noite, voo 973. Está próximo ao ponto espera da 10, pronto para decolagem. O 973 está autorizado a alinhar e decolada 10, vento de 170 graus, meia dúzia de nós. Alinhar e decolar 10, 973. O 973 decolou aos 38, controle em 1, 19.8, tenha uma boa noite. 98, 973, obrigado, boa noite. Igual na 096. 096, boa noite. Avistado, cheque o trem, o vento de 170 graus com 5 nós, altímetro 1015, tá livre pouso na 10. Boa noite, livre pouso na 10, igual na 096. Gentileza, reporte o trem checado. Confirmo, igual na 096. Reporte o trem checado, por gentileza. Tá, é mais travado. Ok, ciente, autorizado pouso. That's right. Eu chamei a 310. Boa noite, ponto 010, pronto, 500 do tráfego na final. Ok, 6310, boa noite. Após o pouso do Gol, a linha mantém a 10. Após o pouso, a linha. Gol no 096, seu solo foi aos 43, ao livrar à direita, chame o solo em 121 no decimal 1 e tenha uma boa noite. 2-1, obrigado, boa noite. Puxa 6310, autorizada a decolagem da 10, vento de 170 graus, meia dúzia de nós. Autorizada a decolagem da 10, 6310. Salvador, muito boa noite, Otan 3258, ponto para pronto. Boa noite, Otan 3258, a linha mantém a 10. A linha mantém a 10, Otan 3258. 63 no zero, decolou aos 45, chame o controle em 119 decimal 8, bom voo e boa noite. 98, boa. Doutor 3858, livre a decolagem da 10, vento de 170 graus com meia dúzia de nós. 170 graus, meia dúzia de nós, livre a decolagem da 3858. Doutor 3858, decolou os 47, controle em 119, decimal 8. Bom voo e boa noite. Salvador, boa noite. São 3197, ponto de espera da 10, pronto. 14197, muito boa noite. Autorizado a alinhar e decolar da 10. O vento de 1,60 graus com meia dúzia de nós. Autorizado a alinhar e decolar, pista 10, São 3197. Tá, 3197 decolou 53, chame o controle em Uno do. Corrigiu, Uno 19 decimal 8. Bom voo e boa noite. Fala, controle 198, boa noite. Tá 3195. Oi, boa noite, Azul 498, final, Campo Avista. O Azul 498, boa noite, reporte passando o terno com trem checado. Faremos, 498. Sal externo, baixar travado. Campo 4298, ok. Livre pouso 910, vento de 170 graus, meia dúzia de nós. O altímetro 10 no 5. 1015 centímetros, pode ser. Azul 4298 no solo 0000. Livrando a direita, chama o solo 121 decimal 1 e tenha uma ótima noite. Chamando o solo 121, confirmando?